no entardecer dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro, cada um desespero só se abraça é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade pesa na escuridão. Saber Deus está aí.